Salvador, bom dia, da 312, informação hotel, da Rio de Janeiro, valeu. 3125, autorizado Sierra Golf Golf Lima, via P9857, moço, restante conforme. Nível 360, saída da El, Leda e Rumi. Decolada a pista 90 com curva direita, código 5120, controle 1208. Ciência, autorizado 360, Galeão, conforme rota plano de voo, P9857, moço e após prossegue conforme. Decola da 10, Dael, Leda e Rumi. Primeira curva direita, aciona 5120 e o controle 1208, tá? 3125 na finger 19. Correto, chama pronto, pushback acionamento da 3125. Chamará, tá? 3125. Salvador, até 3125, portão 1, solicito pushback de estacionamento. Tá livre, chame o táxi para 3125. Camarada, até 3125. Mantenha escuro. 3 aguarde um minuto, cópia. Salvador 3125, 132 a bordo, 1330, alternado Campinas, pronto, para o Paraná. Salvador 3125, autorizado táxi até o ponto de esperada no 0, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 5. No 0, no 5, táxi autorizado até o ponto de esperada no 0, 18, 95, 3125, ó. Salvador na escuta do Tan, Mike X-Ray Golf. Prossiga, Mike X-Ray Golf. Bom dia, o Mike X-Ray Golf solicitando autorização de reboque da posição remota, Pacho 1, número 14, para o Pacho 1, gate número 11. Ciente, autorizado início, reporte no TEM, Mike X-Ray Golf. Iniciarei o reboque na sequência e informarei o teste. Graças. Azul 5003, ponto cópia. Ponto cópia. Azul 5003, autorizado Guarulhos. Se abrir o Golfo ao meu ouvido, peso 1-0. Taubaté, restante conforme, nível 360, saída da El, Lipa, Mótiva, decolar da 1-0 com curva direita, código 5121 e controle 208. Chama para o portão 01. 3125, recluso no 7, controle 20 décima 8. 208, 3125, bom dia. Controle, muito bom dia, tá 3125. Tá 3125, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Suba para o 360, direto Leda, 3125. Salvador, Mike, aqui no Rigor, informando o término de rebote no gate número 11. Gente. Grato, bom dia. Fala, bom dia, Gol 9759, informação e autorização para Guarulhos. Com 759, aguarde cópia preparada, é o Leda Mótiva. Da é o Leda Mótiva, aguardando o 759. Para o Taxa Azul 5003, está com 9,6 a bordo, 4,50 autonomia, andando em Ribeirão Preto. Firma autonomia? 4,40 de autonomia. 4,50. Gente, 9,6 a bordo, 4,50, Campinas, confirmando Ribeirão Preto. Autorizado táxi da Índia, torre no noite decimal 95, agente na 095, azul 5003. Estamos 095, azul 4, 0, 5003. Bomba 755, bom dia, contato acima identificação, autorizado chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, ajuste chama 0 no 5. 4.000, pode entrar a fila? Fez 125, está no centro Recife, 1251 e ao término 13325. 251-3325, Recife, o centro 3125, bom dia. Bona 755, autorizado pelo. Azul 5003, Golem 25, controle 20.08. 208, boa. 5003. Controle Salvador, Azul 5003, transfere 600 pés. Da Euleda. 003, bom dia. Assine o código 5121. Suba para o nível 360, autorizado. 5121, confirme a transição, não copie o resto. 5003. 003, suba para o nível 360, autorizado, direto Leda. Direto Leda, 360, 5003. 704. Pelo Paulo. É o gol no 649. informação de suporte ao para o Porto Seguro. O número 149, informação em curso é Índia, aguarda um minuto, cópia. Azul 5003, autorizado direto ao Ognado. Ognado, Azul 5003. Bomba 755, desça para 2000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará. 759. Autorizado Guarulhos 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita na saída da Eulis da Monte. Eu perdoo no 1-0 a primeira aerovia após salvar até conforme. Transponda em 5-1-2-6 e controle em 1-2-0 decimal 8. Ok, então, autorizado Guarulhos, nível 360, eu perdoo 1-0, decolando da 10, primeira direita, da Eulis da Monte. Transponder 5126 e o controle 208-759. 759, cotejamento correto, a porta pronta para o possível questionamento. Camará. Solo Gol 1759 no 7, pushback acionamento. Autorizado, rebote, Mike. 759 autorizado. Azul 2704, copia. 274, cleared to receive. Flight to level 350. Take off runway 10, after 4 take off left turn. Puka departure, cargo transition. Abuzulu 17. Is a ring after according to the flight plan rule. 4 keys 5130 and Salvador approach frequency 120 decimal 8. Read back correct report to right for pushing status. Azul 5003, está no centro de Recife, 1251 e ao término 13325. 351-3325, Recife, 5003. 60, decola 110 com primeira curva direita na saída da Eulenda B10. Transfer Whisky 50 em primeira aerovia, passe conforme. Transfondo 5131, não encontro nenhum, 120, decisão 8. Da Eulenda B10. Com 1 3 1 no transfondo. 1649 novamente, posto seguro autorizado, 360 ao nível. Decola da 1-0 com a primeira curva direita, na saída da Eulenda B10. Eu peru 50 a primeira aerovia após conforme. O transponder é 5131 e o controle 120 decimal 8. Autorizado, posto seguro, 3-0. Decola da 10. Curva direita da Eulenda. Da Peru, 50 a aerovia. 1131, posto seguro, controle 120 decimal 8. 1649, protegimento correto, reposta pronto para o pushback funcionamento. Prólogo 1759 para o táxi, alterna o galeão, 3 horas e 40, 1-62 o bote. Taxi via parte 1 no Índia, ponto de espera de Matrônia, 1-8, decimal 9-5-8-1015, bom voo. Parte 1 no Índia, ponto de espera 18-95 com 1015, obrigado, bom dia. Bomba 755, completa a final de minha torre, 1-1-8-9-5. 895, obrigado. Hotel Juliette Serra, bom dia, informação Juliette, Rus, confirma o pai, se apitou que decola? Gente, só um minuto para cópia. Bom dia, gol 759, ponto de espera da 1-0. PSR autorizado, Manati, o nome do país, decola da 1-7 com a primeira curva direita no corredor Axé, transponder 5-1-2-2, controle 1-2-0, decimal 8. Hotel de Lentreia, protegimento correto, para acionamento táxi de chamado 1-8, decimal 9-5, altimento 1016, bom voo. Siga, Hotel de Lentreia. Acha-me pronto, táxi da colagem. Autorizado, reposto técnico. Nosso 755 da Gol, solo 40, libera direita, chamando o solo agora em 121, decimal 1. Direita, 21, 7. Alfa, potência da direita. Alfa, potência da direita. 1759, livre decolagem, pista no zero, vento no 90 graus, 08 noite. Livre decolagem, 1759. Na 759, decolado 42, tive controle agora, 1208. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, voo 1759. Voo 1759, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Lido. 360, direto Leda, 1759. 755, atenção para o finalizando o feedback na entrada do Pote 3, ingresso via GDS para o Gate 09. Capitão Comércio, GDS, ingresso para o Pote 9. Salvador, bom dia, 3830, posição 8, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 409, eu só copiei a sua alternativa, a transição está muito baixa. 168 a bordo, 3 horas e 9, de autonomia alterna com 1349. 168 a bordo? É, 68 apenas. Gente, 68 apenas, taxi via Fight 1 no Índia, ponto de espera para uma torre 1 na noite, decimal 95, altímetro 1016, bom voo. 4 dia, ponto de espera para 1095. Ready for a push up to 2704. 2704, send by to push and start. Send it by. Salvador, bom dia, 49. O 949 é linha, decola, piscina 0, vento 90 graus, 099. Decola, não. Então, Juliette Serra, já tem nível de decolagem, corredor Axé. Vento 90 graus, 099, a porta fora do sol. Autorizado Recife 330, decola da 190 com primeira curva esquerda na saída Fuca, transição Caju. Transforma 5142, controle em 120, decimal 8. Saída Fuca, transição Caju, primeira curva esquerda. Transponda 5142, controle 1208. 3230, que eu tenho a minha correta, volta para o professor Pushback, seu nome. Tá para o Recife. 1251 e Alter, 1-3325. 251-3325, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, o helicóptero Papa Romeo, Hotel Juliette Sierra. Papa Romeo, Hotel Juliette Sierra, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste uma 016, direto à plataforma, reporte 20 milhas fora. Deixa eu ver a plataforma, reportar a 20 milhas, Hotel Juliette Sierra. ready for taxis at 704-101 on board, few hours and 30. And Hotel Forest will be Mateo. For me, only Endurance, please. 2 hours and a half. Driver taxi via India on holding point, he calls our distance 18195, Kenny 2016, with Trevor. Via India, 118, this all under class, let's visit it. At level 100. This hour this morning at 2704. 704, we line up and take off runway 10 winds, 190 degrees, 09 knots. We line up and take off at 2704. Uma 649, estamos chegando para Recife. 1251 e Alterne 13325. 251 Alterne 3325, Alterne 2704. Azusa 704. Contact Tempo's control now. 120.8. 208. good day.